Tem respeito, vira, se não tem chicote estala. Winaon 5-7, parte alta. Invejoso cresce o zóio, como diz o origem roça. Fecha o cerco das ruínas aqui, a fita é nossa. Se respeito e conceito se adquire com dinheiro. Não me esqueço que pilantra sempre cai no mesmo erro. Porque atrasou na parada 57. O centauro que não dá mole pra pilantra ou pra moleque não desliga. Sempre tá na atividade, preocupação constante além da perda, mesquinhagem. E esquivo dessas setas malditas que é minha morte. Que morre de inveja, mas esse não tenta sorte. Ninguém é perfeito, disso nunca me esqueço. Pra obter sucesso aqui se paga um alto preço. Por isso que na luta sempre busco melhoria. Não posso desistir de criar minha filha. Tem safado falador que no crime não existiu. Não vem me culpar se a carapuça serviu. Bola amarela no pescoço só tem considerado. Como diz o filhote, só digno tá registrado. Esse aprendi que só quem luta quem alcança. Ouço esse ditado desde quando era criança. Minha mãe confia em mim, pra mim é o que há. Valorizo tudo que tenho, pois nada cai do céu. Quero ver o crescimento da Rebeca e o Rafael, os meus sobrinhos. E Fernanda, minha filha, pois é que vai herdar minha esperança nessa vida. O subsolo mineiro aos loucos, só na escolta, engatilhou o boom, então toma a resposta. A vida nessa fita nem sempre mata o jogo. Atravessou ideia, é o homem morto. Assim se passou mil anos de ganho e perda. Por isso sempre vou considerar o Paulo cabeça. Tem olho em toda esquina e esse aqui é meu habitat. Ui não, costa oeste pra viver só evitar. Quer me pegar? Alguém tá me olhando lá de cima, nosso radar. Avisado do perigo se aproxima, quer me pegar? Inimigo invisível que nunca vejo, se esconde nas veredas e sequelas do meu medo. Quer me pegar? Alguém tá me olhando lá de cima, nosso radar. Avisado do perigo se aproxima, quer me pegar? Inimigo invisível que nunca vejo, se esconde nas veredas e sequelas do meu medo. Na trajetória que os loucos, na visão dos bichos soltos, só observo as ruínas feito brasa, tá meu olho raiva não. Talvez indignação, muitas coisas que eu vejo só atrás de destruição. Abala a terra ou o vulcão, efeito da natureza. Discórdia ninguém aceita, só quem fala vira presa. Que surpresa, o presente que eu ganhei, uma Taurus 9M com pente de 16. A diversão da molecada inspirada em roleta russa. Pertinã, de hoje em dia ruim não, e acusa que são tempos diferentes, acontecimentos iguais. Essa é a rota do perigo pra sofrimento dos pais. Ainda tenho que esquivar dos otários que querem me enterrar, pois resolver com as próprias mãos aí só vai me atrasar. Em casa de crocodilo, peixe pequeno morre afogado. 24 horas na atividade com o tempo cronometrado. Escorrer o bicho pega, se ficar o bicho come. Seja homem, não clone, pois trair explode sono. Todo mundo está invocado com esse tipo de safado. Por falta de respeito, o dia deles estão contados. Verdadeiro é o homem que tem ideologia, que acredita, busca e luta, soa por melhores dias. O que se faz é proteção para quem sempre te observa. Fica de longe te gorando, quer te ver debaixo da terra. Não subestime o bicho homem, pois é frio e calculista. Quer te ver pelas costas, manipulando a sua vida. Confiança é o que não se compra, com a atitude ela vem. Ninguém te ajuda assim de graça, sem interesse sempre tem. O malandro não se engana, pois o tempo inteiro é visado. Que fazer as coisas certas não pode cometer pecado. Pois se luta sem moral, se vacilo fia macabro, atraso. Quer me pegar? Venha preparado. Quer me pegar? Alguém tá me olhando lá de cima, nosso radar. Avisado do perigo se aproxima, quer me pegar? Inimigo invisível que nunca vejo, se esconde nas veredas e sequelas do meu medo. Quer me pegar? Alguém tá me olhando lá de cima, nosso radar. Avisado do perigo se aproxima, quer me pegar? Inimigo invisível que nunca vejo, se esconde nas veredas e sequelas do meu medo. Time, weather, and...